generoso, jamais chamou a atenção de nenhum pecador. Eu desafio aqui a vocês encontrarem no Evangelho qualquer passagem contra os pecadores. Ele exclamava aos seus discípulos, isso está aí duas vezes, no mesmo evangelista em Mateus, ele dizendo, misericórdia quero e não sacrifício. Misericórdia quero e não sacrifício. Eu acho que não está repetido por acaso. E Jesus está falando com o fariseu. Aqueles homens que ele dizia, ai de vós, fariseus hipócritas, sois semelhantes a um túmulo caiado, branco por fora, mas cheio de podridão e de iniquidades por dentro. Ai de vós, fariseus hipócritas, eu vos digo em verdade que até as meretrizes, as prostitutas, vos precederão no reino dos céus, vão chegar primeiro do que vós, porque sois semelhantes ao cachorro que dorme na cocheira do gado. Nem se alimenta da forragem, nem permite que o gado se aproxime para comer. Assim sois vós, nem entram no reino, nem deixam os outros entrarem, porque eles geravam um sentimento de culpa nas pessoas, as pessoas ficavam com remorsos, e desencarnavam e sofriam no mundo espiritual. E Jesus era firme com eles, dizia, não escutei o que os fariseus dizem, porque eles colocam fardos demasiadamente pesados nos ombros das pessoas, mas eles mesmos não levantam um dedo sequer. Fazei o que eles dizem, mas não fazeis o que eles fazem, porque eles não fazem o que eles dizem. Era só discurso, era só exterior, e o reino de Deus não vem com aparência exterior, mas ele sabe o que se passa na intimidade do nosso coração. Então essa frase, ele estava advertindo um fariseu, a quem muito foi dado, muito será pedido. Mas foi Allan Kardec, o preclaro codificador, que nos deu a melhor interpretação dessa frase, em o Evangelho segundo o Espiritismo, dizendo, aos espíritas, a quem muito foi dado, muito será pedido. Mas será muito dado também, se souberem bem aproveitar, meus amigos. Será muito dado. Eu jamais escutei alguém falar em uma casa espírita a frase como Allan Kardec a pronunciou em o Evangelho. Nós só falamos a primeira parte. Nós gostamos da condenação, do sofrimento, do remorso. Nós não gostamos da recompensa, dos galardões. Ninguém fala da parábola do filho pródigo que o Cristo veio nos ensinar, dizendo que o nosso Pai é semelhante àquele que, vendo o filho a quem foi dada a herança antecipadamente, que houvera gastado tudo com mulheres, com bebidas, com farras, e padecendo a fome na cidade, lembra-se que nas casas de seu pai, os porcos recebiam uma lavagem substanciosa. E ele, envergonhado, ele que não acreditava merecer o perdão do pai, não lhe pede para aceitar como filho, mas pede-lhe para deixar trabalhar com os porcos e se alimentar da lavagem deles. Mas Jesus nos diz que o nosso pai é semelhante àquele pai, que vendo o filho, abre os braços, manda dar uma festa, manda matar o melhor novilho, porque aquele filho que estava perdido, retornou à casa do pai. Jesus nos ama como somos. Não nos exige algo que nós não podemos dar, porque Ele é justo, Ele é o bom pastor. E tocou o coração de pessoas equivocadas, que em vez de ficar paralisadas com remorso, fizeram a grande transformação moral. Pedro, que era um homem de fé vacilante, que afundou caminhando sobre as águas na direção do Messias, que negou Jesus 3 vezes diante do palácio de Caifás, trai o Cristo, cai em profunda depressão. Mas ao contrário de Judas, que não suportando a traição do Messias, e se suicida, atrasando a sua evolução, Pedro se transforma em Cefas, pedra, a rocha onde o Cristo edificaria a sua igreja, e erige a casa do caminho, levando conforto e consolação a toda parte. Vai tocar Saulo de Tarso, um doutor do Sinédrio, um homem orgulhoso, que iniciou a perseguição aos cristãos, que mandou apedrejar, ele pessoalmente ordenou a morte de Estevão, o primeiro mártir do cristianismo primitivo, que era seu cunhado sem o saber. E Estevão, no momento de fechar os olhos, quando Abigail está junto dele, diz, Abigail, perdoe nosso irmão Saulo, porque ele ama tanto a Moisés. Quando ele conhecer o Cristo, ele amará Jesus do mesmo modo. E Paulo faz isso. A caminho de Damasco se torna cego com a claridade do Cristo.